posso dire se era autorizzato a parlare questo nome. Você fala 2, eu pego 1230. Fala 2, eu pego 1230. Tem chamado aí da questão da pista? Ainda vai dar tudo. Ok, obrigado. São Paulo, meu alto, Juliette Romeu, está sob declaração para a pista no 7. Vou indo para a 030, limite será a radial 3103, Salvador. Para o seu velho, o link fica agora 3 minutos, já está lá. 1230, uniforme, pista liberada, completo curva esquerda, interceptação para o seu nível elétrico, seu pista no verão, é só fazer com a pista. Gente, curva esquerda, dula, está livre ele, acessei, 1230. A Papa Paz, Papa Sierra, da presença do Greta, né? Greta, ela é fácil, ó. Gente, Guardião 05, reporte fora do sol, controle azul, vento 1,10 graus, 1,09, Guardião 05. 9801, confirme, irá cumprir o gradiente inferior da casa? Afirmo, cumpre o 9801. Caso negativo 128-18 para o serviço de informação de voo alerta e estimado para pouso. 01, pista liberada, autorizado ingresso, decolagem, pista 10, vento 110 graus, 109. Cuidado, aliás, decolagem lá 10, 9801 já passa ali. Zona de 1, curva direita, proa 335 mil, será a Vanessa Pro por 1,5 milha. 35 por 1,5 milha, é que vai passar. Gente, Guardião 05, no farol de Itapuã, chama o controle de Salvador em 120, decimal 8. Em Itapuã, 1208, Guardião 05. Tem 04, chama agora o centro de Recife, 120, decimal 0, caso negativo, 128, decimal 8. 960, 1288. Papa Romeu Alfa, Juliette Romeu, desce para 3 a 6, assume como 0, 2, 1. 2, 1, 0, 2, 1. Oceanel B250, desce para 10, posta na posição SAP, desce para 0, 7, 0. Passarelo 9801 no bom dia, contato na Dana Decolar, se tudo você sair dando com um transição elétrico para o nível de voo 1,80. 1,80, alô, universo, passarelo 9801. Está autorizado a final do procedimento elétrico, seu puxão 0, desce para 2 no pai, altimetro 1 no 0, 2, 1, reporte estabilizado. Papá, papá, é do papá Serra, vou direto Eletra. Eletra, é do papá Serra. Estabilizou o gol no 230, visual para o campo. Gol no 230, chame torre 118, decimal 95. 895-330. Controle Salvador, Guardião 05. Guardião 05, controle Salvador. Controle Salvador, do litoral, em Pato. frente, mantenha além do litoral 500 pés, guardião 05. 05. Ah, Papa Romeu Alfa Juliette Romeu está autorizado, assinado o procedimento LS, distribuição 0, PC para 2, reféns, altímetro 1021, reto para testar pesado. O aeroporto da Avianca, 4 milhas para ponto militar. Centro Recife no 2000.0, caso negativo no 28.8. Afirma, autorizado ingresso, pista 97, reposto alinhado pronto, capitão 97. Romeu Novembro, lógico, o ISP, táxi autorizado, reporte no ponto de espera da Romeu para ingresso, fiscal no site. Pode haver o seu complementário quando comprou do dossiê? Rádio 05 Controle. Tomando novo local sobre o voo. Esse é o quadro aqui, apoiando a percepção policial. Anjo Guardião 05. Capão Romeu Alfa, Juliette Romeu, vai tentar para a praça helicóptero 510 agora 12 horas. 4 milhas sem conseguir na sua aproximação, reporte estabilizado. Alfa Juliette, é isso. 497, autorizado a alinhar e manter que estão mantendo. 1-0, ali mantém, 497. 3-0-0, chama agora o controle ELS, 120, decimal 1. Bom dia, mantém ponto de espera. Apartando o esquete uniforme, decolar 250, chame controle Salvador no 20.8, bom voo. 08, Miami. 2-1, bom dia. É o esquete aqui, 25, controle? É o decolou no 7 com a direita. 497, decolador 52, chame controle de Salvador no 20, décima 8, por favor. 208, bom dia. Salvador, bom dia, tá 3. 497, decolação, bônus. 497, contato Rabanão, decolagem, chame de Salvador, chame de Salvador, chame de Salvador, chame de Salvador, 340. 340, nação bônus, transição ótima, quando possível, ótima. Alfa Juliette Romeu, povo solidário, pistão 7, vento 1, 10 graus, 09. Alfa Juliette Romeu, sinal, vai, sinal, passei pra rua. Alfa Juliette Romeu, no solo aos 55, confirmo, tá? Gente, inicialmente libere a esquerda Quebec, aguarde para decolagem, corrigindo, aguarde para o táxi, na nave para decolagem, pista nossa. Palma, novembro, acho que eu estou autorizado, ingresso, reporte, né, do plano, cabe ser uma sete. 6311, decolado 56, chame o controle de Salvador, no 20.8, Mongol. Juliette, um autorizado táxi, a posse liberando meu táxi hoje. Ao meu novembro, lógico, é o ISC, decolador 58, autorizado por via esquerda, circuito padrão pista 17, a posse tirando base para o final. Curva esquerda, circuito padrão, repassará a base da 17, levando a 6. 3891, sendo de inspeção, desse fechamento da região para nível 050, ajuste na 010. Autorizado. Romeu, novembro, Oscar Whisky, tocou MT-03, autorizado circuito padrão, reporte para gerar base pistão 17. Autorizado circuito padrão, curva esquerda, aeroporto Arauz. Reporto Arauz, gerando base na 17, na Oscar Whisky. Para base, no Vendor Fisca. Papá, o meu Vendor Fisca, base, reporte nacional, que foi no site para o Paquete. Autorizado base, da Unifonte, na Patrulha Nacional, no Vendor Fisca. November Oscar Whisky, que está correndo em céu 07, autorizado circuito padrão, perna do vento pistão 07, reporte para gerar base pistão 07, November Oscar Whisky. Autorizado circuito padrão, reportará para gerar base November Oscar Whisky. Para girar base 17, November Oscar. Papa Romeu, November Oscar, isso que é autorizado base, aguarde autorização para o toque remitido do sistema 7. Lembro base aguardando autorização para o toque remitido do November Oscar. Romeu, November Oscar Whisky, autorizado, toque remetido a pistão 17, vento 110 graus, 119. Livro, toque remetido a 17, November Oscar Whisky. Romeu, 2171, bom dia, autorizado, alinhar e decolar pistão 10, vento 110 graus, 119. Meu November Oscar Whisky, tocou remeteus 1-1, siga sua curva para a direita, mantenha espera no farol de Tapuã, aguarde circuito não padrão pistão no 7, informa o rebote da TAM, ingressando no sinal de aproximadamente 1-0 milhas, 10 milhas para ponto 90. Isso, curva direita, vai manter espera no farol de Tapuã, November Oscar Whisky. 2171, decolar 212, chame o controle de Salvador, 120, decimal 8. 208, voo 2171. Salvador, bom dia, vou 2171. 2171, contato com a Dona Nicolás, em sua vivência, da Salvador, no 3-1, ótima, para o 3-1-0. Salvador, ótima, para o 3-1-0, vou 2171. Salvador, bom dia, está 3-2-6, ILS, 1-0. Está 3-2-6, bom dia, informação de trânsito à direita, passa 2-2-alfa. A 1-1-6, mantendo espera no setor sul, no litoral sul, sem interferência com a aproximação. Ovo autorizado, pistão 1-0, vento 1-1-0 graus e 1-1. Baixo de trânsito livre, pouso da 1-0, tanto 3-8, 9-6, sentido trânsito. Para 94, estamos em identificação, deixa eu ver chegar no comércio de ontem, 0050, ajuste 1-0-1-0. Nós vamos lá com o risco visual com a realização final 1-0. Afirmativo, visual. A gente será autorizado o cruzamento do campo após a passagem do tráfego em novembro aos clientes. Inicialmente mantém em espera no farol de Capão, aguardando. Sim, mantém em espera no farol de Capão, aguardando a nova autorização em novembro aos clientes. Era 8505, contato com a 105 milhas, no resto da Alta Salvador, no período de 0070, para São Monstro, para interceptar a chegada do Monstro, que pode me enviar a minha descida, para o Brasil. Número 79, sem identificação, deixa eu ver chegar na bolsa para 4.010, ajuste 1021. Palma 90, acho que é o ISCA autorizado circuito não padrão. Base pela direita 17, reporte girando base. Papá Romeu Novembro das Cruz, que é retaguarda do tráfego na contracional 1-0. Gente, segue na retaguarda do tráfego da contracional 1-0, vai fazer o circuito da 17 pela direita. Reporte lá girando base, Novembro das Cruz. Ao meu novembro, eu acho que é o ISCA atualizado base, aguarde a autorização para o toque emitido do pista no site. Livre base, aguardando a autorização do toque emitido, avião no 7, novembro, eu acho que é o ISCA. Meu nome é Melhor com isso, autorizado toque remetido ao pistão no 7, vento do 2, 0 graus, 9 0 mais. Livre toque remetido no 7, novembro, graus com isso. Chama, chama, está para registro na frequência 128.35, alterna 123.8. Descida para 2.000 pés, Gono 094. Confirmando 2.000 pés, Gono 094. Afirmo, descida para 2.000 pés, Gono 094. Excelente, Gono 094. Utilizado circuito padrão, reporte para gerar base pistão no 7. Circuito padrão, reporte para gerar base no 7 de novembro, as coisas. Controle Salvador, vocês estão tentando retornar, negativo contato 2835 e 2-2-1-7-1-1-2-0-1-0-1-2-2-3-8. Base, aguarde a autorização para o toque emitido da pistão no 7. Base, aguarde a autorização para o toque emitido da pistão no 7. sou o risco autorizado, toque remetido à pista 97, vento 1, 0 graus, 1, 2, 9. Limpa, toque remetido no 7, 9 graus, só isso. Para o texto 05, vou ir pelo, desce para 4 metais, o ajuste na 021. 021. Passar para o taxa de 104. Eu não tenho melhor com isso, tocou RMT 225, autorizado curva esquerda, circuito padrão pistão no 7, aguarde para gerar base, toma o Boeing da Gol para ingresso do final 1-0 para todos. Sim, a gente vai manter a perna do vento do circuito padrão, aguardando a aprovação para gerar base o movimento das coisas. O Papa Romeu 90 horas com isso, condições de uma base curta para o final 97, para o toque remetido? Afirmativo, base curta, final 97, agilizando 90 horas com isso. Afirma, autorizado, base curta, aguardando autorização para o toque remetido, 90 horas com isso. Base curta, autorizado, 90 horas com isso. Acima do 279, recebi para 2 metais, o AIS na 021, autorizado sinal de 2 metal elétrico da pista 0, repete estabilizado. Instruções, 2 tráfegos para ponto 0. Segue para parar o patrão, rapaz, está permitido, não lembra as fixas. Força aérea 2584 para o táxi, o P305. Está com 4 horas e 20 de autonomia e alterna a Anápolis. Força aérea 2584, táxi autorizado, até a intersecção, aguarde para ingresso, pistão 0. Inicial táxi, aguarde ingresso, pistão 0, 2584. Golo 0094. Golo 094, complete a aproximação, chama o segurança coisa 198, decimal 95. 1-8-9-5-0-9-4. Estou em Salvador, 1-0-9-4, final, pistão no 0, bom dia. 1-0-9-4, bom dia para informação à direita, mantendo espera no litoral sul, Papa 28 Alfa, 1-10, sem interferência. Todo autorizado, pistão no 0, vento 1-1-0 graus, 1-1-9. de repouso, pistão no zero, gol no 094. Papa Romeu, novembro, acho que é o uísque, procura RMT 228, prossiga para o farol de Sapão, espera o número 10, aguarde instruções. Saí do farol de Sapão, para novas instruções, eu não lembro, acho que é o uísque. Bom dia, mantém ponto de espera para o zero, como número 2 para decolagem, número 1, contexto no impacto de autoridade. Mantém a posição, aguarde, por favor. Ok, por favor, tá. Sierra Delta Lima é ator? Espera 264, mantém a posição. Segundo tráfego, o Embraer da Azul agora final de 8 milhas para a ponta local. Mantém a posição, 264. Geral Serra Delta Lima, autorizado a prosseguir o rebote até o Pátio 4, agilizando na medida do possível. Zona 094, no solo 33, a liberada até 6 Foxtrot, chama o solo Salvador no 21, décimo 9. Foxtrot, 21, 21, 9, o cono 094. Azul 2719, bom dia, todos autorizados. Estão 0, vento 1, 0 graus, 139. Para informações direita, Papa 28 Alfa, 1010, espera no litoral sul, sem interferência. Azul 2719, está no podcast. Zona 2, eu estou sendo notificação, eu estou me chegando por mais, para o número 0050. Para o Zona 2, como é que eu estou me chegando? Palma é novembro, acho que eu escrevi visual com embreagem da Azul, curta final, meu teste. Afirmativo, visual, novembro, acho que já autorizado cruzamento final no zero retaguarda do tráfego, aguarde para girar base pela direita na sétima, zona das cruz. Está autorizado, agora para girar base da 17 pela direita, zona das cruz. 5, posição 5, 4, 10. Acerete 505, 2 para 2, até o 2, 02, 1, até o 2, 1, até o 2, 1, até o 2, 1, até o 2, 1, até o 2, 1, até o 2, 1. A critério, portaria 2584, reporte pronto para decolar. 2584, reportará pronto. Papal, meu novembro, Oscar Whisky, autorizado base no 7, aguarda a autorização para o ataque remetido. Livre base no 7, aguarda a autorização para o ataque remetido, a novembro, Azul 27, no 9, no solo 35, liberando o ataque 6, Fox Trot, no solo Salvador, no 21, no 19. Série 2584, autorizado de decolagem, pistão no 0, vento 1, 1, 0 graus, 1, 4, 9.